Santasticast. Seja bem-vindo à Nação Santista, esse é o Santasticast, o seu podcast feito por Santistas para Santistas. Eu sou o Rafael Nunes e venho aqui hoje trazer um episódio especial para vocês. Todo mundo sabe o que o Santos está passando aí, por essas dificuldades, derrotas e torcida empurrando e xingando, porque obviamente o Santos não está jogando bem. E a dúvida que fica na cabeça do torcedor Santista é se o Jair vai ficar, se vai ter continuidade no trabalho, se vai sair, se vai ter um trabalho novo, o que essa pausa da Copa tem para nos dizer. E para falar sobre isso hoje, o Felipe fez uma análise aí muito boa sobre o trabalho do Jair no Santos, o que o Santos precisa, quais são as dificuldades e alguns possíveis nomes aí. Espero que vocês gostem. Fique agora com a análise do Felipe. Fala, Nação Santista. Boa noite. Assim como o futebol do Santos, a gente tá meio sumido aí, falhando aí em relação aos podcasts. E a gente vai tentar voltar para gravar um pouco mais aí, ser um pouco mais presente. E a gente espera que talvez com isso o Santos volte a jogar. E a gente vai começar a falar de um assunto que é um pouco complicado, mas eu acho que é um assunto que praticamente 100% da torcida aí esteja com essa mesma opinião, né? Nosso técnico Jair Ventura era um cara que vem de apenas um único trabalho, de um trabalho bom com a equipe do Botafogo, com um elenco limitado que ele tinha, conseguiu levar a equipe do Botafogo até a Libertadores, né? Deixar nas vagas da Libertadores, né? Tudo bem que foi após a expansão de vagas, mas mesmo assim, enquanto vários times com elenco muito melhores não conseguiu, né? No ano seguinte ele conseguiu manter uma boa campanha, conseguiu levar de novo a limitadíssima equipe do Botafogo até as quartas de final da Libertadores e até as semifinais da Copa do Brasil. Porém, já no ano passado, que ele conseguiu essas campanhas no mata-mata, no Campeonato Brasileiro ele já não foi tão bem, tanto que nas rodadas finais, a torcida do Botafogo já vaiava bastante o time, já criticava bastante o time, tanto que a equipe não conseguiu, né, se manter dentro das vagas do G6, não me recordo agora qual que é, mas das vagas que levavam a Libertadores, tendo em relação a nível de campanha um certo declínio de um ano para o outro. Encerrado o ano, ele veio para o Santos e a gente esperava bastante dele, né? Ele pegava um time que enfrenta, né, uma crise financeira, mas um time até relativamente bom. Não dá pra falar, assim, a gente sabe que tem várias equipes melhores que a nossa, mas se você pegar aí a tabela do Campeonato Brasileiro, várias equipes com níveis dos jogadores bem pior que o nosso. Tudo bem, ele teve um grande azar, que foi assim, não poder contar com o principal jogador até o momento, né? O Bruno Henrique fez apenas alguns... participou de apenas alguns minutos na estreia do Brasileiro, se machucou, ficou um longo tempo fora, depois alguns minutos contra o Bahia, uma nova contusão, mais algumas semanas fora, e agora tá voltando de pouco em pouco, porém, sem o ritmo de jogo que ajudou ele a ser um dos destaques do Brasileiro no ano passado. Mas isso acho que não é desculpa, né? Outra desculpa que vem sendo dada frequentemente nos últimos dias é a falta do camisa 10. Porém, se a gente pegar os times do Campeonato Brasileiro, é difícil de falar algum time que tenha o camisa 10. E esse que ele tanto fala que faz falta, né? São apenas alguns times e mesmo assim, esses times que não têm o camisa 10, ele acha uma forma de jogar. Inclusive, ele treinou o Botafogo por bastante tempo sem esse camisa 10, né? Tinha por algum tempo o Camilo lá, mas tiveram uma briga lá, ele acabou sendo trocado e desde então o Botafogo não jogou mais com esse meia armador. Então, e outra que já são 5 meses de trabalho, né? Então, ali no primeiro mês, no segundo mês, você ainda tinha uma esperança que talvez chegaria algum jogador, alguma contratação, mas assim, depois que encerrou essa janela de transferência, não pode mais ser o motivo do Santos não estar jogando, né? Ele tinha que procurar alguma forma de fazer o time jogar sem esse jogador, e ele não conseguiu. Ele testou vários jogadores ali, ele não conseguiu achar ainda. Não sei se o Gia Mota é esse cara aí. Talvez dos que ele testou foi o melhor, e talvez não, nem muito em relação ao cara que cuida da bola, né? Mas um pouco por ele conseguir jogar na esquerda e conseguir tentar fazer alguma boa trama ali pela esquerda junto com o Dodô e ajudar bem ali pelo lado esquerdo. Mas é longe de ser um meio armador digno para essa equipe do Santos. E aí acho que o outro maior problema dele é ele querer dar uma de Rogério Ceni versão São Paulo 2017. Mesmo o time jogando mal, perdendo, não conseguindo criar chance, não conseguindo fazer alguma coisa, ele em toda entrevista ele quer pegar estatística, pegar algum ponto que ele teve de positivo, e ele acaba falando constantemente esse ponto na entrevista, mesmo todo mundo sendo unânime que o Santos não conseguiu ter um bom futebol. Ele acaba com essas estatísticas tentando apontar algo de positivo, sendo que acho que seria na hora de pensar, de chegar e falar: não, realmente o time não jogou bem, eu não preparei o time bem. Ele acaba falando: não, que o time teve mais posse de bola, que o time chegou tantas vezes na linha de fundo, que o time fez tantos chutes. Mas você pega os jogos do Santos, assim, não tem nenhum teve chance, assim, aquela que você, se você estiver assistindo o jogo, né, se você não estiver apenas ouvindo, escutando o jogo pela rádio, se você estiver assistindo e você vendo, não é aquela chance que empolga, que você acha que vai acontecer o gol, né? Então, não dá pra falar que com essas estatísticas que ele fala que são positivas, o Santos teve alguma chance de gol, teve alguma chance de ganhar a partida, né? Acho que isso acaba sendo mais negativo de estudo, né? Ele querer enxergar alguma coisa que todo mundo tá vendo ao contrário, ele quer enxergar alguma coisa positiva, e o pior ainda, né? Além dele tá tendo essa visão totalmente errada do jeito do Santos jogar, os resultados não estão vindo. No Campeonato Brasileiro, até o momento, apenas uma vitória. O Santos está sendo aquele time que não está conseguindo ganhar, e que você pega está sendo o único que está perdendo para alguns times que só perdem, né? O Bahia. O Santos foi a única equipe que perdeu para o Bahia. Um gol lá no final do jogo, mas uma partida muito fraca do Santos. O Atlético Paranaense vinha de, se não me engano, 9 jogos sem vencer. Foi lá, ganhou bem do Santos de 2-0. Complicado, cara. O Santos continua apresentando esse futebol. Já entrou na zona de rebaixamento. Estamos em 18º. Dependendo, assim, de como for o jogo contra o Vitória, daqui a pouco o Santos não consegue nem sair com apenas uma vitória. Já são mais de uma rodada para ter que sair do rebaixamento. Não que eu acho que o Santos corra esse risco, mas é uma posição bem desconfortável, principalmente para um time grande, e assim, não pode deixar acontecer, né? O Santos é time, pode não ser time para brigar, mas tem que ser time que fique lá em cima, que busque a Libertadores, que esteja sempre lá em cima, e não é o que tá acontecendo. E aí agora, assim, a grande pergunta que fica é: com a parada na com a parada da Copa do Mundo, que vai ficar um mês sem jogos, com treinos, o Santos vai fazer excursão, então já deu uma dificultada em relação a buscar algum treino, um novo jeito de jogar. Mas com essa parada para a Copa, qual que seria a melhor decisão a tomar? Segura o Jair até lá e dá esse tempo para ele treinar mais o time, tentar bolar alguma coisa de diferente, e aí depois, se não der certo, manda ele embora, ou manda ele embora agora e dá esse tempo de parada da Copa para um novo técnico? É uma dúvida, é uma questão bem complicada. Eu acho que o ano do Santos gira em torno do que vai acontecer nessa parada. É uma decisão muito importante que a diretoria tem que tomar, e pelo menos a minha opinião é que o Santos tem que mandar o Jair embora. Eu gostei bastante quando o Jair chegou, defendi ele bastante aqui nesse podcast, né, porque ele é um cara que já vem sendo criticado faz tempo, desde o Paulista, que na minha opinião não era, continuo com essa opinião, não era ainda a época de se criticar ele. Porém, o futebol que ele apresentou no Paulista Paulista era para melhorar com o tempo, né? Que ele ia conhecendo o elenco ia assimilando as ideias dele, mas isso não aconteceu, com os adversários sendo mais fortes do que os que ele enfrenta no Paulista. Obviamente o resultado viriam mais resultados negativos. Até o Santos nesse ano já chegou a ter 13 derrotas e é a equipe da Série A tem o maior número de jogos perdidos nesse início de ano. Então, para você ver como que tá sendo, né, esse trabalho do Jair, e acho que isso que acaba dando até uma força maior para todo mundo aí pedir a demissão dele. Referente a nomes que estariam disponíveis caso haja a saída dele, e eu acho que isso talvez é o que acabe segurando um pouco o Jair, a falta de nomes para substituir de técnico. É livre no mercado muito poucos, e os que tem não são nada, não dá para ter um cenário muito positivo com eles, né? Dorival, Cuca, talvez o Paulo Tuori, Vanderlei Luxemburgo, são treinadores que não despertam muito interesse. Talvez esse desses o melhor, talvez seja o Cuca, porém é um cara, até pelo fato dele ser bastante ofensivo e vir de encontro, né, com a nossa mentalidade, nosso DNA ofensivo. Porém, é um cara que, com os últimos anos dele, né, com o título da Libertadores pelo Galo, pelo título brasileiro pelas Pepas, é um cara que se valorizou bastante. E talvez, com certeza, não seja um cara que a gente consiga bancar de técnico. Talvez nomes que estejam empregados, não sei se Santos acabaria tendo o interesse de buscar esses nomes, ou até grana para, caso esteja interesse, bancar eles. E eu vejo dois que acabam despontando aí e que para o Santos seria interessante. E principalmente com essa parada seria interessante, né? Teria tempo para trabalhar. Um deles é o Fernando Diniz, com o Atlético Paranaense. É um cara que gosta de futebol bonito, é um cara que gosta de ter que o time tenha a bola, e acho que vai totalmente de encontro com o tipo de jogo do Santos. Só resta saber se... Resta saber não, né? E é um cara que, caso seja contratado, seja tirando ele do Atlético, ou seja, ele sendo demitido do Atlético, né? Até porque até o jogo contra o Santos ele não estava numa situação muito boa. Mas é um cara que, se chegar, ele tem que ser bancado pela diretoria, porque com ele a gente vai perder alguns jogos, e talvez até alguns jogos por goleada, porque ele é um cara que sempre vai pra frente. Então, nesses momentos a diretoria tem que bancar ele, mas é um cara que com certeza a gente vai ter um futebol bonito, vai ter um futebol pra frente. E um outro nome é um cara, acho que até novo aí no cenário do futebol, mas é um cara que os resultados não estão mostrando isso, mas é um cara que vem demonstrando um bom futebol, um Atlético Mineiro, que é o Thiago Largue, técnico novo dessa nova geração aí. Mas é um cara que pegou um Atlético Mineiro que vinha muito mal, vinha bem inconstante com o Oswaldo de Oliveira, e ele acabou assim conseguindo fazer o Atlético Mineiro jogar, principalmente em casa. É um time que tenta envolver bastante o adversário, é um time que joga pra frente, é um time que não desiste em nenhum momento, e isso seria um nome bem interessante, porque o Atlético, dizem as lendas aí, tá apenas esperando acabar a Copa do Mundo pra contratar o Cuca. Então, talvez, pode ser um cara aí que o Santos, caso queira, né, acho difícil de querer contratar, mas é um cara que talvez, chegando junto aí, o Santos consiga alguma coisa. Referente assim a técnicos que treinam times de base, né, times inferiores debaixo do Santos, não escuto nenhum nome que esteja tendo destaque nas categorias de base do Santos. Então, é difícil de falar nesse momento, né? Não é o que aconteceu no São Paulo, não é o que aconteceu no Flamengo. Então, acho que não é o momento de tentar apostar num cara desse. Agora é esperar para ver o que a diretoria vai fazer. Torcer pro Santos conseguir melhorar aí o futebol e, pelo menos até essa parada da Copa, conseguir alguns pontos para quando retornar, o Santos estiver o mais próximo possível do topo da tabela. Então é isso aí, galera. Aquele abraço. Vamos, independente do que o Santos está passando, mas vamos nesses 90 minutos de partida, vamos apoiar. Vamos quem for de Santos, vamos aparecer, vamos comparecer lá, porque não adianta nada a gente criticar do sofá. Santos já vive um mau momento, e a gente criticando apenas do sofá não vai ser assim que a gente vai ajudar eles. Então vamos apoiar, vamos dar o máximo de força possível pra gente conseguir voltar ao caminho da vitória aí. Então é isso aí, galera. Aquele abraço. Santos sempre Santos. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Ninguém quer que o Santos continue nessa situação. Vamos aguardar, vamos torcer, apoiar. E não esquece de seguir a gente lá no Twitter, né? @SantasticCast. Curte a nossa página no Facebook. Acesse o nosso site. A gente tá com alguns projetos novos pela frente, com alguns outros podcasts. E esse ano tem tudo aí pra gente estar arrebentando. Falando muito sobre futebol. E é claro, do Santos, que a gente ama muito. Bom, então é isso aí. Falando São Santista, Santos sempre Santos.